Nissan 3179, tá? Com 219 a bordo, 345 de autonomia, até no Galinha. Autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame 286. Juliette Alfa, ponto de espera 286, tá? 3179. É 6200, está estabilizado no localizador, já temos o campo à vista. 7, eu chamei a torre, 118612. 18.6, obrigado, daqui a pouco. É. Voador, muito bom dia, o Xané 6200, 2 milhas de marcador externo. Afirmativa, Oceania 6200, altímetro 014, Oceania embaixo travado. Daqui a pouquinho, 2 minutos. Sim, tinha reporte quando baixar travado. O vento para cheque no 20 graus, quando 3 nós. O altímetro reforçando no 014. 1014, 120, 13. Oceania 6200. Obrigada. Vai seguir o tanque, hein, Tripper? 7, Tripper. Marcha para ingresso no circuito, do Rio agora 118.12. 18.12, bom dia, obrigado. 4 na curta, livre pouso, piso no 0, vento 120 graus, com 3 nós, chegando a 6200. Livre pássaro, estará atento, livre pouso, estará atento de pássaro, deixará a 200. Ô, Torre, bom dia, Lima, Aquilo Bravo. Aquilo Bravo, a intenção é pouso 1-7? 1-7. Gente, o altímetro 1-0, 1-4, para cheque o vento no 2-0 graus, com 1-3 nós. Tá visual com o Airbus da Oceané na final da 10? Relativo. Tem condições de se encaixar como número 2, retaguarda do tráfego na 1-7? Ok, tem. Reporta então na final, na 1-7, o Lima Quilo Bravo, baixado e travado. Quilo Bravo. Do Bravo, livre pouso, pista 1-7, o vento 1-2-0 graus, quando 5 nós. Bravo, né? Tá 3179, bom dia, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Mantenha 1-0, tá 3179. Oxa, né, 2-0-0, no solo aos 4-8, livre à direita, chama o solo, 1-2-1, décimo 9. Livre, 2-1-9, Oxa, né, 6-2-0-0. Mike, Tango, Juliette, chamador Centro Recife, 12545, alterna 126, decimal 85. Tango, Juliette. Ô, Salva Salvador, muito bom dia, Oceania 6200, ligando na Facebook. 6200, táxi autorizado, Alfa Juliette ou Alfa Índia, como preferir, portão 4. Oi, Juliette, ou Índia, portão 04, Oceania 6200. No 0, o vento no 20 graus com 14 nós, 31179. Trip 537 após a rolagem do Alfa 321, Alem mantém, campo 010. Aeronave Luciano, Alem mantém, 437. Lima, Kilo Bravo, no solo 49, tá livre, Teopat 5, estação na frequência livre. Firmativa, Beté. Modulo 434, desce até o 0600, chegada Mari. 0600, cruz de Mari, voo 434. Controle de Salvador, 0762, agora 1-6, bom dia, 6225, continue descida 4010, ajuste no 014. Descendo para 4000, ajuste no 014. Controle de Salvador, bom dia, até 3179, cruza 2000, saída da EL. Bom dia, 340, direto da EL, 3179. Prioridade da EL, 3179. Gol no 922, após posição ITAP, desce para 2000, autorizado ILS, ajuste no 014. Após ITAP, 2000, o gol no 922. Sim, tirei com o controle, ok? O trip 537, por gentileza. O controle solicitou que assim que decolar após atingir 2000 pés, fizesse solicitação a ele para avaliação do tráfego no momento, ok? Se possível, o mesmo irá autorizar. O trip 5437, o vento no 30 graus com 14 nós. 130 com 14, livre da decolagem, pista no 0, trepe. Chegada Bonf, desce até o nível 050. O trip 537, decolado 54, o controle 198, bom voo. 198, né? TP5437. 5437, sobe 340, inicialmente mantém a saída da EL, posteriormente aguardando autorização para a lida. Sete. Pode aprovar da EL da presente, o TRIP 5437? Ainda negativo. É autorizado, Varleda. Entrada, delegado. 437. Gol no 434, completando via chegada maré para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. Completa via chegada maré até 2 mil pés, gol no 434, no 0 no 4. Chama Recife no 251, alterna no 3325. 251 3325, da 3179, então bom dia. Bom dia. O voo 922 está autorizado em elétrico? Autorizado, reporte estabilizado. Jorjão. Recife no 251, Lanterna no 3325. 251, 3325, 4 434, autorizado LS, reporta estabilizado final. Para estabilizado, 434. 922 passa a duna, estabilizar torre 118-612. 118-612, 922. Xander 6225, completando chegada a bomba para 2000 pés, autorizado LS, reporta estabilizado, 6225. 2000 pés, reportará estabilizado no final da 10-6-2-8. Torre Salvador, bom dia, bom no 928, passou duna, baixar travado. 22, confirmando, eu não compreendi, já baixar travado? Afirmo. Sente tráfego já avistado, o vento no 20 graus com 129, 120 com 12, o altímetro no 0 no 4, livre pouso pista no 0, voo no 922. Livre pouso no 0, 922. Alpha Alpha, call now tower 118 decimal 6. Call to tower please. 4 chama correção 186. 186. Desce 304, reduz para 200 mais, desce para 3014. Até 3014, 3304. Brazil or 1A17? Ok. Papa Papa Romeo Alpha Alpha. Report when you ready, taxi, altimetro 0104. Report when you ready, taxi. Torre Salvador, gol 1434, bom dia. 1434, altimetro 1014, posto na aproximação, guarda pista livre. Confirmando o trem, já é baixo travado? Baixo travado. 7, aguarda trem da pista livre. Gol 922 no solo 05, direita, Olivrão, Luz 1, 19. Livrando 219, o gol 922. Alô, Salvador, bom dia, gol 922, Livrão. 922, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, portão meia dúzia, 922. Bom dia, 6312, via chegada ao mar para 2000 pés, ajuste no 014. Boa, 2000 pés, acabou de chegar. Mundo 434 no solo 08, livre direita, chama o solo 1219. Pode prosseguir até 2000 pés, né? 3304. Autorizado Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, o nono gol, 434. 3304. Já iniciou a redução, descendo até 2000 pés, autorizado ele, 3304. 6225, vai estabilizar a torre sempre 18612. 18612, o chamé 6225. Torre, o chamé 6225. Estabilizado na cidade elétrica. Xené 6225, tráfego avistado, 1014 no altímetro, no 014. Já embaixo travado? Ainda não. Reporte quando baixar travado, posto, beleza? Certo. O contagiamento correto, Oxana 6225 tem baixado travado. Estimativo 6225, Oxané, tráfego avistado de pouso, piso no zero. Vou vento 100 graus com 09 nós. 100 graus com 09, Oxana 6225, de pouso. Papa Romeo Alpha, Papa Romeo Alpha Alpha Alpha. Clear line up and wait runway 17. Taxi via runway 17. Line up and wait. Line at 0, clear to 4,000 feet, attempt side 1014, both arrival. Salvador, Tan 3304, externo, baixada travada. Sim, Tan 3304, número 2 na aproximação, altímetro no 0 no 4. Aguarde apenas a pista livre. É o número 2, o foco é sendo a Oxanera Bianca, o precede. Já embaixo travado, confirmando. Confirmando embaixo travado no 0 no 4, ajuste aguardando o pouso, Tan 3304.